Salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve, salve. Monstruosamente chegando pra somar, microfone é tipo HK no pique de atirar. Então vamos, pra Zé Povinho não tem boia sem chance. O crime não é crime, os pé de black entra em danger quando vê os de fura, lata e granado, PCC no piloto de várias, 30 e Ciara. Só por Deus, negou, quem gelou, conspirou, o inferno abraçou, porque o clima é de terror. Formação de quadrilha, né? Vamos, tamo junto. Um color direitinho, um tubarão, cor de chumbo, só de fuga a 200. Giroflex no sereno, se perdendo, capotando no meio do tiroteio. Quem que sofre? Na perda dos rubi, dos malote, do Porsche cor mostarda ou da Land Rover Sport. Nós não é, né? Psico, latrocida, nós é herdeiro. Realidade crua, nós temos louco, maloqueiro de bombeta e blues. Tênis branco, calça larga, o cenário é a rua. Se o rap for o crime, aí tô envolvido pro meu sangue não escorrer nos pés do inimigo. Foi assim que os tapas na cara do Gambé me ensinou. Só jogar nos peitos da rota de furador. Bola um plano com os parceiros pra rimar no palco, pra frear os arrombados. Toma de assalto, facção criminosa. Justiça é o fator, ABCD, leste e sul, ZO interior. Na levada na faca, na risada da traca, é citada a todo custo. A lei da quebrada, atitude mais foda que o Al-Qaeda e o Asfak. Quando assopro o pó e dispenso o cachimbo de crack, aí tô maquinado, 1-2-1 homicida. A 288 formação de quadrilha. Só maluco apetitoso, dos ferros em cima. Tô criminoso, nós tá no ar. A 288 formação de quadrilha. Só maluco apetitoso, com os ferros em cima. Só criminoso, nós tá no ar. A 288, formação de quadrilha. Só nobre guerreiro, só nobre guerreiro. Sangue B, ouro 18, os outro lado maloqueiro. Hey, chuchetão, negralha preto bom. Só quem é, só quem é, segue a trilha da canção. Oh, oh. Pensamento unificado, guerreiro de elite. Se o crime não é o crime, 19 não é 20. Objetividade pra resgatar o sorriso, o aperto de mão, o abraço amigo. Pra assinar esse BO aqui, é eu confesso. Na 288, licença eu peço. Aqui pra você, aqui pra você. Vai pra casa do carai, vai se fuder. Porque a banca é forte, mais que 8. Império e holocausto, vagabundo açoito. Formado na quadrilha também, tô na missão. Guerreiro, lutador, firmão. Na revolução, então, repercutiu. O barato ficou louco, o tempo fechou. Morou, eu tô no jogo, disposto, correndo pelo certo sem dar guela. Aqui, ladrão, tem espírito de guerra. Não sou marionete, não, não sou refém. Comigo não, acomodação não tem. Bato de frente, qualquer lugar que seja, é só acontecer. Aparecer ou deixa, não idolatro o Gambé. Nem na mira da 12 aí, pra mim não serve. Odeio o bolo podre, sou a carta magna em ação. A verdadeira constituição. Sai fora, boys, é povinho talarico. Que na quadrilha só tem proceder de bandido. Vou acionar, só maluco apetitoso, com os ferros em cima. Só criminoso, agora está no ar. A 288, formação de quadrilha. Vou acionar, só maluco apetitoso, com os ferros em cima. Só criminoso, a 288, formação de quadrilha. Lado a lado aqui, com os parceiros sintonia. O bagulho estralou, o inimigo tá na mira. A minha bandeira branca não vai subir enquanto a igualdade aqui não existir. Demorou, tudo constou, tudo firmou. A bronca é o sistema que nos trouxe o rancor. Então vem, que eu tô preparado pra combater. Então vem, pode vir, que aqui tem pra você. Só louco no sumário, na febre pra rima. Se perde a linha, joga o carretel pra cima. Porque eu sou pique rua, choque maloqueiro, que no rap quebra as armadilhas o tempo inteiro. O destaque que chama a atenção da elite, que no palco em ação deixa ela muito triste. Até o fim na contramão, contramão, contramão. É comigo mesmo, tenta a sorte então. Cria legítima da terra do massacre. Pivete lá do sol, apoiado pela comunidade. Pobre oprimida, João, isso não é vida, não periferia. Campo fete pra homicida, faça seu rolê, no proceder. Mente sossegada, se é livre pra viver. Aqui na terra do massacre, vai até louco. Deque essa terra, sem lei, joga que mente trai o globo. Ouvindo um reflexão, consciência humana. A trilha sonora das ruas, assim tiro meu final de semana. Eu pego prego a justiça que está na palavra consciência e amor. Chega aí, muita calma. Vejo do lado sul mortes e destruição, e um mapa de maluco de toca sendo visto pensando que tá bom. Tô na pista e conversa bonita, não me ilude não. A cena é essa, vai, segura o peso do refrão. Salva no capetitoso, com os ferros em cima. Tá criminoso, agora está no ar. A 288, formação de quadrilha. Vou acionar. Salva no capetitoso, com os ferros em cima. Tá criminoso, agora está no ar. A 288, formação de quadrilha.